Eras a chegada a um mundo de gente que nasce para ser criada com a esperança lá no fundo. Isto é realidade, mundo de negatividade. E quem nos diz é a base e falta quase sempre o quase. Quase que os direitos nos unem na igualdade. Quase que os conceitos como a amizade não estão deturpados. Quase que não somos usados pela falsidade. E quase toda a gente sabe e luta essa verdade. Abre os olhos e vê o que não passa na TV. Está mais perto de ti do que Hollywood, mano, ser humano, crê na vitória. Cria a tua escapatória desta história que por vezes é inglória. Porque a vida queima nas mãos, mas aperta com força. Precisas de gritar, escolhe quem queres que te ouça. Levita, acredita, respeita a vida. Há muitos pontos de vista, mano, escolhe o que tem saída. Procura dentro de ti a luz do teu ser. Expande para o mundo à volta que merecer. Tens que saber que paciência, virtude e lado a lado com a prudência faz com que esta merda mude. Neste mundo de negatividade descobre a chave e luta pela liberdade. Procura a paz, busca a tua felicidade. Força faz com que a tempestade acabe. Este é o mundo de negatividade. Ultrapassa sagrado, luta a desgraça que invade. Aguarda a bonança dentro desta tempestade. Guarda a esperança, não permitas que ela acabe. Neste mundo de negatividade descobre a chave e luta pela liberdade. Procura a paz e busca a tua felicidade. Força faz com que a tempestade acabe. Neste mundo de negatividade nunca feches os olhos à verdade. Nunca deixes que te ponham um entrave. Escolhe o destino e embarca na tua nave. Inspira, expande, equilibram em constante, todo dia incessante, tanto quanto o corpo aguentar, sem cessar até suar. Não basta apenas acreditar, será um sonho por realizar. Segue aquilo que sentes, mesmo amarrado a mil correntes. É bom que tentes, decisões tomam-se no presente. Frente a serpentes sem sentimentos, prudente e consciente. Não enfrentes cabeça quente, mano, vem tu também. Descobrir o horizonte mais além, terra para quem tem coração e não desdém. A 100%, coisa rara neste tempo. Lá dentro com sentimento é infinito como o vento. Cabe a ti escolher o teu papel aqui. O que vivi está disperso como estrelas por aí. Sorri para a vida, encontra a tua saída. Muitas são as vezes em que tudo se complica. Equilibra os pratos da balança. Procura algo profundo que te traga esperança. Rodeia-te alguém que mereça relevância. E juntos aguardaremos o dia da bonança. Neste mundo de negatividade descobre a chave e luta pela liberdade. Procura a paz, busca a tua felicidade. Força faz com que a tempestade acabe. Este é o mundo de negatividade. Ultrapassa sagrado, luta a desgraça que invade. Aguarda a bonança dentro desta tempestade. Guarda a esperança, não permitas que ela acabe. Neste mundo de negatividade descobre a chave e luta pela liberdade. Procura a paz e busca a tua felicidade. Força faz com que a tempestade acabe. Neste mundo de negatividade nunca feches os olhos à verdade. Nunca deixes que te ponham um entrave. Escolhe o destino e embarca na tua nave. Sou o espectador assíduo da janela do meu quarto. Todos os dias observo merda de que já estou farto. Sonhos desvanecem-se voláteis como o éter, enquanto acreditamos naquilo que nos prometem. Desliga a televisão e pergunta à realidade. Quanto do que vês e sentes é realmente verdade? Fantástico life, vida fantástica. Realmente só é possível dentro de uma caixa mágica. Onde eu vivo não acontecem milagres, nem magia. Vivemos diariamente com a ilusão de um melhor dia. Velha mentira que me agarra e não me larga. Deixa-me inconsciente enquanto a verdade tarda. Prisioneiros na corrente negativa, depressiva, onde te obrigam a fazer aquilo que eles querem da vida. Bailarinos de alterno no mercado de trabalho. Empresários proxenetas estão-se a cagar para o que valho. Excluídos com desprezo como jokers do baralho. De fora do jogo vejo o povo formatado. 8 horas vezes 5 dias compensa o resultado. 400 euros mesmo só podes estar parvo. Não fiques parado, não é assim de todo lado. Aproveita cada dia e vai deixando o teu legado. Neste mundo de negatividade descobre a chave e luta pela liberdade. Procura a paz, busca a tua felicidade. Força faz com que a tempestade acabe. Este é o mundo de negatividade. Ultrapassa sagrado, luta a desgraça que invade. Aguarda a bonança dentro desta tempestade. Guarda a esperança, não permitas que ela acabe. Neste mundo de negatividade descobre a chave e luta pela liberdade. Procura a paz e busca a tua felicidade. Força faz com que a tempestade acabe. Neste mundo de negatividade nunca feches os olhos à verdade. Nunca deixes que te ponham um entrave. Escolhe o destino e embarca na tua nave.